Olá, Jagunçada. Estamos de volta com mais um Pilha de Gibis, o podcast semanal lá do Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br para ouvir mais Pilha de Gibis e Sete Jagunços. E estamos aqui de volta, mais uma vez enlutados por uma perda irreparável. Na segunda-feira passada, 12 de novembro, Stanley Martin Lieber, o nosso Stanley, nos deixou. A notícia pegou todo mundo de surpresa, deixando uma galera assim apreensiva pela confirmação dessa triste notícia que veio logo em seguida, né? Ele era a última grande lenda dos quadrinhos e estava com 95 anos de idade. E agora, em dezembro, faria 96. Dessa forma, para celebrar essa carreira muito produtiva de uma das mentes mais criativas da indústria dos quadrinhos, estamos aqui hoje com o Marquito. É, dessa vez com aquela faixa preta no braço, mas com o símbolo do Homem-Aranha. E ao seu lado, Vitor Azambuja. É, foi um ano triste para os fãs do Homem-Aranha. Perdemos os dois criadores dele. Bom, seria impossível, né? Nós listarmos aqui todos os trabalhos de Stan Lee, até metade, 10% do que ele fez. É, a gente sabe, né, que ele, juntamente com Jack Kirby, com Steve Ditko e muitos outros, criaram o que a gente chama de universo Marvel da forma como conhecemos hoje, né? O Stan Lee é o co-criador aí do Quarteto Fantástico, do Homem-Aranha, do X-Men, Hulk, Homem de Ferro, Demolidor, Vingadores e mais uma infinidade de personagens. Revolucionou a mídia algumas vezes, em especial ao dar vida à Marvel na forma como a conhecemos hoje, né? Lançando assim as bases da editora e de todo modo de escrever quadrinho, né? O tal todo o estilo que a Marvel tinha de criação. E aí ele trouxe essa ideia de heróis desajustados, né? Histórias com não tão preto no branco, né? Com vários tons de cinzas, personagens mais próximos de nossa realidade, né? Que ajudaram e criaram uma identificação imediata com jovens leitores que foram evoluindo junto aos seus heróis, né? Além disso, ele também, depois de uns 10 anos, 10 ou 15 anos à frente dos roteiros dos gibis da Marvel, ele virou editor, então ajudou a consolidar esse universo, né? Deixar ele cada vez mais coeso, com um personagem aparecendo num gibi do outro, mas que não influenciar diretamente uma outra história, mas deixar sempre aquela pontinha para você buscar o próximo gibi, né? E então, além disso, ele sempre foi incansável nessa busca de levar os gibis a um público muito mais amplo do que aquele nicho que ele sempre foi, né? Então, é uma indústria que sempre teve problemas, sempre passou por crises, e ele sempre teve em busca de meios de torná-la viável de uma forma mais constante, além de tentar vendê-la para outras mídias, sobretudo cinema, né? E, apesar do sucesso hoje do Marvel Studios, não foi de agora que o Stan Lee lutava para levar os quadrinhos da Marvel para cinema ou para televisão, né? Então, desde pelo menos começo dos 70, ele está ali tentando, junto a Hollywood, a criar esse universo também no cinema, né? E, por sorte, ele conseguiu não só ver um surgimento mais moderno e melhor desse universo nos cinemas, como também participou ativamente e esteve e foi figurinha carimbada, né, para o namorado mostrar para a namorada: olha, aquele ali é o Stan Lee, né, em praticamente todos os filmes da Marvel, né? Não, que a gente ficava esperando, né? Desde, eu acho que a primeira participação, assim, que eu lembro, eu tava até vendo no Instagram, dia desse, mostrando algumas das participações que ele teve em praticamente todos os filmes da Marvel. A primeira, assim, que eu lembro dele no cinema foi justamente no primeiro X-Men, né? Que é aquela cena quando o senador Kelly surge na praia e tal. Ele tá ali na praia também vendendo, comprando um cachorro-quente na praia. E aí você, a partir daí, todo o filme você tava ali caçando para ver onde que você achava o Stan Lee. Às vezes era só uma participação bem rápida, algumas vezes ele tinha uma ou outra fala, né? Era bem legal mesmo isso, ele tornou ele mais conhecido do grande público, né? Não, a melhor para mim é aquela do Thor, né? Ele dirigindo lá a picape para puxar o martelo, aquela ali é a melhor participação. Eu gosto da do Deadpool, que ele é o DJ da boate de striptease. Eu nunca pensei sobre isso, não tem uma participação especial favorita do Stan Lee. Pra mim é uma coisa que já tá ali, apareceu, e era isso. A primeira que eu me lembro provavelmente não é a primeira de todos, mas que eu me lembro é em X-Men, né? Em 2000. Eu acho que talvez a mais engraçada, assim, que eu mais ri, é a do Espetacular Homem-Aranha 1, né? O primeiro filme do Andrew Garfield. Que tá o homem, né, quebrando o pau com o lagarto atrás e o Stan Lee ouvindo música, assim, arrumando uns vinis, assim, na biblioteca e tal. Essa é boa mesmo. É, mas aqui nós não somos um podcast de filmezinhos, então vamos partir logo pro gibis. E antes de começar, nós estamos aqui conversando em off, para tentar lembrarmos da primeira vez que tivemos contato com um gibi escrito pelo Stan Lee, né? Obviamente, nenhum dos três aqui começou lendo, né, pelo alguma história do Stan Lee, até porque você lembrar, nos anos 90, nem sempre saía coisa regular dele, nem saía muito, algumas republicações perdidas, sobretudo do Homem-Aranha, mas não era uma coisa tão fácil de encontrar. Então, no meu caso, que nunca fui muito fã da Marvel, eu já li um pouquinho mais pra frente, e que eu tenho lembrança foi Quarteto Fantástico. Alguma coisa de Quarteto Fantástico, ali pelo miolo, com aquela pegada bem mais ficção científica, muito mais com aquela coisa, aquela ideia, né, de ser um supergrupo bem diferente, né, que é uma família, mas que briga muito entre si, né, tem muita discussão. Então, nem sempre as histórias focavam muito na ação, focavam mais na interação dos personagens, que era uma coisa que ele fazia muito bem, né? Essa ideia de como os personagens lidavam uns com os outros. Assim, foi a primeira coisa que eu li, mas não foi uma coisa assim que eu gostei de cara por causa disso, né? Mais velho, eu fui curtir mais essas histórias e pelo menos as 50 primeiras edições da passagem dele com o Kirby no Quarteto Fantástico, apesar de ter uma quantidade de texto assim, que em alguns momentos você mal enxerga o desenho, às vezes é meio difícil você passar por isso, mas esse começo é muito bom, porque é uma ficção científica bem na veia mesmo. Durante muito tempo foi a equipe criativa mais longeva dos quadrinhos, né? Ele com o Jack Kirby durou quase 100 ou pouquinho mais de 100 edições juntos, né? No quarteto. Foi superado até relativamente pouco tempo atrás com o Bendis e o Bagley no Ultimate Spider-Man, né? É, ele foi até a Amazing Spider-Man 110 em julho de 72 e até a Fantastic Four 125 em agosto de 72. A Fantastic Four veio antes, né? Foi a primeira. Não foi o primeiro trabalho dele na Marvel, mas foi a primeira revista que inaugura o que a gente chama hoje de era Marvel, que são esses super-heróis mais modernos, mais humanizados, que foi o grande mérito dele, né? Por que você fala que ele revolucionou os quadrinhos? Porque o quadrinho já era uma coisa muito datada, né? Vinha da guerra, era uma coisa. Começou no pré-guerra, mas ficou muito popular na Segunda Guerra Mundial, então nós estamos falando dos anos 40, porque era um entretenimento barato, né? Um entretenimento fácil de produzir, fácil de distribuir. Aí sofre um golpe lá com o macartismo, né? Com as caças bruxas nos anos 50, aí começa a ficar tudo história bobinha, não podia mais fazer história com violência, com monstro e tal, aí tudo história bobinha, aí a DC se adequa a isso, né? Começa a deixar os heróis bem mais infantilizados, o Batman, o Superman, nos anos 50, se você já pegou uma coisa pra ler, é bem infantil mesmo, assim, e demora pra ter uma retomada, vai ter lá nos anos, no final dos anos 50, com o Flash, a Lanterna Verde, e aí começa a fazer sucesso de novo. E a Marvel tinha uma tradição de publicar, na época era Timely Comics, né? O Stan Lee, ele começa lá, ele é quase um estagiário, quase um office boy, assim, quando ele começa lá, ele era primo da esposa do Martin Goodwin, que era o dono, né, da Timely. E na época o editor-chefe era o Joe Simon, que já trabalhava lá com o Jack Kirby, né? Eles que criaram o Capitão América. Então, cuidado, né? O Capitão América não é a criação do Stan Lee, ele é do Joe Simon e do Jack Kirby. O Stan Lee tem o mérito de trazer ele para os anos 60 nos Vingadores, mas ele não é a criação dele. E a Marvel publicava histórias de romance, histórias de terror, tudo que não podia com o Comic Code, e não estava emplacando mais nada, né? Aí que o Gudo impediu pro Stan dar uma olhada no que a DC tava fazendo com esses heróis novos, né, da era de prata, o Lanterna Verde, o Flash, repaginados, né, e até a própria Liga da Justiça. Tem a história de que o quarteto surgiu depois de uma conversa, né, dos donos da Marvel e da DC, que falou assim, ó, tá vendendo muito e tal, e aí o dono da Marvel queria um gibi de supergrupo, né? E aí incumbiu o Stan Lee de criar um gibi de supergrupo, e ele criou, mas, ó, faz parecido, mas muda alguma coisa, né? Aí ele foi exatamente o que ele fez, né? É, porque aí ele pegou a ideia do Kirby, né, dos desafiadores do desconhecido, né, o Challengers Afternoon, que era aquele que o Kirby tinha feito pela DC, e criou o Quarteto Fantástico, que é bem parecido mesmo, sabe? Só que tem o twist de ser uma família, né, e não só quatro personagens que se encontram ao acaso, assim, que é o caso dos desafiadores, né. E o grande mérito do Stan Lee é isso aí que o Dom falou, né? Ele focava na interação dos personagens. Então, enquanto os personagens, mesmo nessa era de ouro, eles eram bem mais idealizados, infalíveis, era uma coisa que já estava criando um distanciamento das pessoas, né? As pessoas estavam começando a perder o interesse por super-heróis, por causa do... que estava ficando velha essa ideia do super-herói idealizado. O Stan Lee, ele não. Olha só, os super-heróis, eles são humanos, eles são gente como a gente, só que eles têm superpoderes. E agora nós vamos ver o que acontece dos dois lados do bastidor, entendeu? O que eles estão fazendo enquanto eles não estão salvando o mundo, e o que eles estão fazendo salvando o mundo. E isso sim foi a grande revolução que ele introduziu, né? É ver esse outro lado do super-herói, né? E além disso, ele criou aquela noção de universo compartilhado, né? Que até então não existia nos quadrinhos, né? Ele não fez aquela coisa de que você obrigatoriamente deveria comprar todos os gibis. Porém, ele criou uma noção de que todos eles participavam do mesmo universo. Então era citado o Homem-Aranha no gibi do Demolidor, o Quarteto Fantástico no gibi do Thor. O que ele fazia, na verdade, não é que ele criou, mas ele implantou forte isso, assim. Então, o que ele fazia é o seguinte, na segunda edição do Homem-Aranha, na Amazing Spider-Man 1, né, sem contar a Amazing Fantasy 15, ele já vai e encontra o Quarteto Fantástico. Ele fazia muito crossover, né? Se você pegar histórias que a... Essa coleção histórica, essas coleções históricas que a Panini publicou em caixinha, elas são meio pra todo lado, né? Porque elas pegam de várias fases, mistura, não tem muita ordem, mas ela é legal por resgatar isso, sabe? Você pega, ela tem história do X-Men, que daqui a pouco eles estão andando na rua e passa o Doutor Estranho, sabe? Ah, não, tô procurando alguma coisa na minha forma estranha, e vai embora, e ele bota lá um recordatório, ó, vejo que o Doutor Estranho tá procurando na revista dele, né, com a arte do Steve Ditko. Daqui a pouco os X-Men encontram os Vingadores, mas e vocês por aqui? Não, tudo bem, né, cada um pro seu lado, entendeu? Então, não era ainda aquela coisa da mega saga, todo mundo junto, mas ele sempre dava um jeito de fazer uma participação especial, você conseguia ler, né? Isso aí ele começou a fazer muito, assim. O Homem-Aranha é o melhor exemplo, todo mundo lembra da Amazing Fantasy 15, né? Mas na Amazing Spider-Man 1, se eu não tô enganado, se não é na 1, é na 2, mas eu acho que tem quase certeza que é na 1. De cara já é o Homem-Aranha indo ao prédio lá do Quarteto Fantástico, que era o edifício Baxter na época, né, pra encontrar com eles pra pedir emprego. Literalmente é isso que ele faz, né? Esse é o inusitado da coisa, né? O super-herói indo pedir emprego, sabe? Ele precisava ganhar dinheiro. E o Quarteto Fantástico era a equipe que tava fazendo sucesso, né? O carro-chefe dessa Marvel, aos pouquinhos, foi passando a ser o Homem-Aranha, mas só vai ser o Homem-Aranha lá na fase do Romita, né? Tem duas coisas aí, né? A primeira é que é uma jogada de marketing poderosa, né? Porque, sei lá, você só é um leitor do Quarteto Fantástico, porque tem essa pegada de ficção científica, não é lá muito herói, coisa e tal. Você quer saber de herói. Então ele vai jogando ali, uma hora alguém vai ser curioso e vai comprar a revista, né? Então não vai pegar todos os leitores do Quarteto Fantástico, né? Aquele mundaréu de gênero, que era uma revista que fazia muito sucesso, mas alguém vai ser fisgado. Então você começa a criar, né, uma demanda, né, para as outras revistas, vai integrando todo mundo e todo mundo vai curtindo, né? E além disso, né, toda essa parte que ele, desse foco na interação, na parte mais humana, dele trazer os personagens, aqueles super-heróis que eram tão distantes do nosso mundo para a nossa realidade, ele também fazia isso para fazer funcionar, no caso de todo o universo Marvel se passar em Nova York, né? Então era impossível os caras não se encontrarem, né? Tinha uma hora que tem que se encontrar. O enorme que seja a cidade, não tinha como eles não se esbarrarem, né? Porque era uma coisa também genial dele, né? Você, a cidade existe, não é Metrópolis, não é Gotham, não é Central City. Era o que eu ia falar. Exatamente, era o que eu ia falar. Era outra jogada que ele teve para poder aproximar os personagens do dia a dia do leitor, né? Que fazendo assim, ele vai passar por. Eles desenham, vai passar por um lugar que é onde o leitor tá passando todo dia. Então, é aquela coisa, atiça a curiosidade, o cara vai olhar para cima, para quem sabe ver, ó. Tá, você olha no gibi, o Homem-Aranha se balançando exatamente naquele prédio que o cara tá passando naquela hora e olha para cima, imagina o Homem-Aranha se balançando ali. ali. É outra coisa, assim, genial dele, que ele ter colocado, aproximado mais pro mundo real, né? É, não, isso que você tá falando é muito verdade. Isso a Marvel segue até hoje, assim, e os desenhistas da época seguiam. Eles estudavam as fotos lá de Nova York e desenhavam a paisagem de Nova York, sabe? Pra ilustrar as histórias que se passavam na cidade. E se você pensar, isso é um conceito tão bacana. É, de novo, se é que nem falar de Stan Lee, é que nem falar de Steve Jobs, sabe? Ah, ele não inventou nada, mas ele conseguiu tornar a coisa extremamente popular, sabe? Reinventar a coisa de uma maneira que ela ficasse sem controle. Esse jogo do Marvel Spider-Man agora pro PS4, que tá fazendo muito sucesso, todo mundo tá curtindo, ele tem exatamente isso. Os caras fizeram uma recriação mais fiel possível dentro do jogo dos prédios de Manhattan, então você tá lá se balançando com o Homem-Aranha pelos prédios que existem, só que numa hora você passa pelo prédio do Clarim Diário. É, uma hora não tem nada lá, você não entra, não faz nada, mas ele tá lá. Uma hora você passa pela Torre dos Vingadores. A Torre dos Vingadores está na paisagem. Você está lá do lado da cidade, ela é tão alta que você enxerga ela. Os Vingadores não estão no jogo, mas eles mantêm isso, sabe? Essa ideia de um universo compartilhado, é, se você parar para pensar que é o que salvou, o que revolucionou, o que tornou a Marvel extremamente popular agora de novo, nos anos 2000, né? Estamos falando dos anos 60, agora nós estamos falando de 50 anos depois, anos 2000. Por que a Marvel é esse sucesso nos cinemas? Porque soube fazer no cinema o que fez nos quadrinhos 50 anos antes, né? É, a ideia de heróis humanos, né? Começa lá com o Homem de Ferro, num universo compartilhado que também tem lá no Homem de Ferro, a partir do momento que você tem lá o Nick Fury e tal. Então olha como é poderoso isso que ele começou, né? É tão poderoso que aí todo mundo fica no cinema pra ver a cena pós-crédito, porque é aí que começou esse negócio do universo compartilhado, né? Hoje, se você fosse um filme da Marvel, o filme acabar, você foi embora após aqueles créditos, primeiros créditos ali do final, as pessoas olham pra você como se você fosse um leproso, né? Uma coisa terrível. Você sai você sai escondido, né? Porque parece que você tá comendo o maior crime do mundo e embora. Será que esse cara não sabe que tem uma cena pós-crédito, né? Então isso é realmente é muito poderoso. É, e Vitor, aproveita que você tá falando aí, então puxa aí sua primeira lembrança de um gibi que você leu do Stan Lee. Talvez tenha sido alguma coisa do Homem-Aranha, porque eu me lembro que eu comecei a ler Homem-Aranha pelas edições da Teia do Aranha, que republicavam as histórias antigas dele, né? E também comecei a ler pelaquele... Você lembra que tinha o desenho do Homem-Aranha, né? Nos anos 90, esse desenho é famoso até hoje, embora já seja 10 desenhos atrás do desenho atual, né? Eles lançavam em VHS esse desenho e lançavam uma revistinha, se eu não me engano tinha... não chegava a 10 edições, tinha umas 5, 6 edições da Amazing Spider-Man original, em preto e branco, assim, não sei nem qual era a editora. E eu comprava só a revistinha, eu procurava nas bancas pra comprar só a revistinha. Não tem nenhum VHS desse desenho, mas as revistinhas eu tinha. E foi ali que eu comecei a ler essas primeiras histórias do Homem-Aranha pelo Stan Lee e o Steve Ditko, né? E na Teia do Aranha, aí, quando eu comecei, já tava na fase do... Já tava bem adiante até, tava na fase do... Não era do Michelin, mas já era da fase do Uniforme Negro, porque já pegava a republicação da Guerra Secreta, primeira vez que a Guerra Secreta foi republicada e sem cortes, né? Eu tenho uma memória bem vívida, são os primeiros gibis que eu li, que é uma história dos X-Men, do Stan Lee, do Kirby, contra o Molde Mestre, que é lá do comecinho da revista dos X-Men, que é completamente diferente do que você está acostumado a ver nos X-Men depois da fase do Claremont, né, e do Byrne, né? Muito diferente mesmo, assim, é bem mais protocolar, burocrático, assim, é um super grupo qualquer, assim, não tem aquela coisa mutante toda que o Claremont coloca, né? Mas é uma aventura bem legal dos X-Men contra o Molde Mestre, né? Que é o cara, é o robô que faz outros robôs sentinelas, né? Isso deve ter saído em alguma X-Men Classic, alguma coisa assim. Foi uma das primeiras coisas que eu li dos X-Men, foi essa X-Men Classic, que foram minisséries que abriu, lançava em formatinho, mas de uma revista que existia lá fora, né? Que republicava a história dos X-Men. E essa história foi republicada agora, acho que na primeira coleção histórica dos X-Men, lá no número 2 ou 3, tem essa história do Molde Mestre. Que é bem a cara do que você esperava do Stan Lee, assim, muito diálogo, muita ação, e você via direitinho, assim, que nessa história é perfeito, assim, o Marvel Way na sua frente, assim. O que era o Marvel Way? Que é a invenção do Stan Lee, a base do suor do Jack Kirby, né? Que foi outra coisa que ele trouxe, que revolucionou, de certa forma, também os quadrinhos super-heróis, porque possibilitou esse boom de milhares de revistas por mês, né? Ele chegava lá pro desenhista, Jack Kirby, né? O Ditko sai cedo, né? Ele sai na Amazing Spider-Man 38. E chegar pro Kirby, ó, eu tive uma ideia, uma história, assim, vai chegar um gigante lá, eles vão enfrentar. Nessa página eles estão em casa, na outra eles já estão na rua lutando, e na terceira página eles já estão indo para uma ilha. E era isso, beleza? Desenha aí. E aí o desenhista tinha que se virar e desenhar uma história da cabeça dele, né? Que preenchesse essas linhas gerais aí que o Stan tinha dado, né? E aí o Stan Lee, ela, pô, gostei disso aqui, e ia colocando os diálogos. Ele ia criando a história através dos diálogos à medida que isso ia acontecendo. E nessa fase do X-Men tem coisas do tipo assim, os X-Men pegam um avião, aí o Jack Kirby ia lá e desenhava um outro avião, que não era o avião que tinha aparecido na história anterior. O Stan Lee ia lá e botava o recordatário. Ah, o avião anterior foi destruído numa outra aventura e aí eles compraram um novo, porque tinha que adaptando a coisa, né? Não, tem uma dessa coleção histórica, assim, que é sensacional também. Aparece uns cowboys na história, sabe? Eu não sei por que cargas d'água o Kirby resolveu botar uns cowboys na história. Essa história se passa nos anos 60, né? Eu acho que ele tava a fim de desenhar cowboy e desenhou os cowboys. Aí o Stan Lee vai lá e bota nos diálogos. Ah, vamos voltar para o rancho onde a gente trabalha, que é um rancho temático de Velho Oeste. Aí, na outra página, o Kirby desenha os caras entrando numa picape e voltando pro rancho. É muito engraçado, cara. Mas são coisas típicas desse Marvel Way do Stan Lee que eles foram aperfeiçoando, né? No Homem-Aranha você não nota tanto, porque a parceria dele com o Ditko e depois com o Romita funcionava mais fluida, assim, tinha uma ideia. O Stan sempre teve umas ideias bem próprias porque ele queria fazer com o Homem-Aranha. Os outros ele ia bem na galhofa, sabe? Não, agora a gente tem que tirar o chapéu, né? Nesse esquema, às vezes, dele que ele fazia, né? Às vezes era só uma página de roteiro pro cara transformar uma página, que era a ideia geral da história, em 22 páginas de história, né? Mas você tem que tirar o chapéu porque o cara pegar aquilo dali, aquele monte de página desenhada e colocar diálogo que faz sentido numa história que basicamente não foi você que criou aquilo tudo, né? Tipo, você coloca lá uma linha geral, o cara lá vai botando nuances, né? Já que você bota, é uma aventura em outro planeta, sabe? Não é só a viagem pra lá pro outro planeta, tem várias coisas que o desenho já coloca pra completar aquelas 22 páginas. Então você começa a botar diálogo dentro daquilo, né? Então essa noção que ele tinha dessa proximidade de ideias que ele tinha, principalmente com o John Romita no começo do Homem-Aranha, deles dois ali, é muito foda, porque, sabe, tá fluindo bem o negócio. Mas tem uma coisa que o Stan Lee sempre foi criativo, né? O cara era uma usina de ideias, assim, até mesmo já bem mais velho, ele não parava de ter ideia por cima de ideia. Você pode questionar se era boa, se era ruim, enfim. Mas o cara tinha sempre novas ideias pra preencher as histórias, né? E o cara se empolgava, tem páginas aí que você acha fácil, que ele tinha aquele método, né, de ter seis quadros por página, bem no começo da Marvel, e assim, é tanto balão de texto que às vezes o desenho some mesmo, né? O Vitor falou aí do Homem-Aranha, eu lembrei aqui de uma que tem no começo do John Romita. Cara, é tanto texto que você chega só a cabeça do Peter ali, um detalhe ali do lado, que é, sabe, a página tá empestada de balão de texto. Não, e no Homem-Aranha ainda tinha um detalhe que as histórias do Homem-Aranha, elas eram muito continuadas, né? Muito seriadas. Sempre tava acontecendo uma história depois da outra. Então ele, lá pelas tantas, ele tinha que recapitular o que tinha acontecido, né? Era 3-4 páginas do Homem-Aranha andando de um lado pro outro, se balançando na cabeça do Homem-Aranha, obtendo, explicando tudo o que aconteceu, né? Era quase que um tutorial da vida do Homem-Aranha até aqui, né? Isso é uma coisa que a Marvel fez até os anos 2000, assim. A Marvel tinha esse esquema de recapitular as histórias na história, né? O cara tá lutando com um vilão lá e tá tendo um flashback do que aconteceu nos últimos meses, né? E o Stan Lee, ele escreveu durante muito tempo, mesmo depois que ele deixou de escrever a Mensal do Aranha, ele escreveu durante muito tempo as tiras de jornal, né, do Homem-Aranha. Você que tava pegando alguma coisa aí pra ler, não foi, Victor? Sim, cara, isso é uma coisa que pouca gente lembra, porque, pensa, uma tira de jornal é um negócio que, por definição, é feito pra ser descartável, né? É pra ser publicado em jornal. O jornal dura o quê? 1-2 dias e vai fora. Só que você tem muito quadrinho legal, muito na origem das histórias em quadrinhos mesmo, né, do que a gente conhece por história em quadrinhos, que começou assim, por tira de jornal, ou por suplemento de jornal, ou por páginas de jornal, né. E o Homem-Aranha teve isso também, porque isso ainda era um mercado forte nos Estados Unidos. E o Stan Lee, ele começa em 77, se eu não me engano, ele já tinha se afastado da Marvel. Acho que ele queria continuar fazendo alguma coisa com o Homem-Aranha, e ele começa a escrever as tiras. Isso não saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, só saiu... Eu lembro de duas revistas que saiu. Um especial que eu até comprei recentemente, agora, eu tinha visto na banca e não tinha comprado na época, que faz uns 10 anos que a Panini lançou, que é Tiras do Homem-Aranha, é volume 1. Tem ali até a número 100, eu acho, né? Tem um, dois anos de tiras ali, mas não continuou, não, nunca chegou a lançar um volume 2 disso, não me parece que vai lançar, né? Embora tenha lançado Biblioteca Histórica Surfista Prateada agora, né? Que faz uns 10 anos também, que tinha lançado o número 1, né? Agora lançou o número 2. É, e uma revista que, se não me engano, era da Ópera Gráfica, chamada Strip Mania, que era uma revista em formato magazine que tinha essa proposta de resgatar tiras clássicas de personagens clássicos, né? Só que eu acho que ela durou dois números também, e aí ela trazia algumas tiras do Homem-Aranha. E o interessante do Stan Lee fazendo isso no Homem-Aranha é que primeiro que ele desenhava com Romita, então, pô, ele tinha o cara que desenhou a mensal do Homem-Aranha desenhando a tira com ele, sabe? E ele contava a história dele. Tava rolando lá o gibi do Homem-Aranha com outra dupla criativa. É, mais de um até nessa época. Acho que já tinha o Peter Parker, Spectacular Spider-Man. É, já tinha, acho que, duas revistas do Homem-Aranha. É, e o Stan Lee tava contando a história dele no Homem-Aranha, né? Tem uma curiosidade que muita gente lembra dessas tiras. É que foi ali que o Stan Lee decidiu que o Homem-Aranha ia casar com a Mary Jane. Porque nos quadrinhos ele e a Mary Jane andavam meio brigados. Mas nas tiras eles eram namorados há um tempão, assim. E o Stan disse, ah, isso é... Mas cedo ou mais tarde eles iam acabar casando mesmo, estão namorando, então eu resolvi que ia casar. Só que aí ele falou pra Marvel e a Marvel coordenou as coisas pra eles casarem também nos quadrinhos, pra não ficar tão diferente assim a cronologia, né? Então isso é uma coisa legal. Outra coisa... Desculpa, eu tô falando demais, mas eu queria... O Dom falou do cinema e tal, a gente falou. É, isso também tem o dedo do Stan Lee, sabe? É, a César, o que é de César, né? O que o cara fez, que ele se prevaleceu do trabalho dos outros, a gente fala. Mas o que ele fez, que plantou as sementes do que é hoje, a gente também fala. Desenhos animados, super-herói, cara... Pioneiro Stan Lee, só que aí que era Baracutaia, né? Ele pegava lá as páginas do Jack Kirby e do Steve Ditko e vendia pro estúdio de animação. O estúdio de animação só sobrepunha as páginas e fazia uma transição. E aí que nos anos 70 você tinha aquele desenho, os desanimados da Marvel, né? Aqueles super-heróis do Posto Shell, acho que saiu aqui no Brasil. Aquilo era a arte do Jack Kirby, mas o Jack Kirby tava fazendo um gibi. Então isso foi ideia do Stan Lee, ele que começou a vender isso. Claro que isso também foi o motivo pelo qual ele brigou com o Jack Kirby e o Steve Ditko, né? Porque ele estava fazendo isso e não estava pagando os royalties deles por estar usando a arte deles, né? É, então tudo tem dois lados. A questão do cinema, da TV, Stan Lee sempre quis levar os heróis pra TV e pro cinema. Isso era uma obsessão. É, a gente brinca, né? Pô, lembra o Homem-Aranha japonês que tinha um Leopardon? Porque diabos o Homem-Aranha tinha uma série do Japão. Stan Lee em algum momento conheceu um executivo japonês lá, tem um personagem que vai funcionar legal no Japão, Homem-Aranha. Filmes da Marvel pra TV nos anos 70, pô, quem nunca viu o filme do Incrível Hulk, baseado na série do Incrível Hulk, que apareceu Thor, que apareceu Demolidor, filme do Capitão América teve também, então ele foi de certa forma pioneiro nisso. Mas claro, só foram acertar a fórmula, a Marvel, né, Marvel provavelmente dita lá em 2008 com Homem de Ferro, e um pouco antes, na década de 90, eles licenciaram, né, os direitos para vários estúdios, e a gente já tinha alguns filmes da Marvel lá por volta de 98, tinha o Blade, 2000 tinha X-Men, 2002 Homem-Aranha, enfim. Mas então isso também, super-heróis, multimídia, sabe, desenho animado, TV, cinema, também é uma coisa que o Stan Lee já tinha desde os anos 70 lá. Ele sempre soube que super-herói era uma coisa para explodir, então ele sempre foi um bom marqueteiro, né? Que é uma coisa que a DC nunca teve, né? A DC sempre tratou como coisas muito separadas, assim, né? Não, o filme é uma coisa, o gibi é outra, e talvez aí que a gente veja uma divisão clara, assim, na maneira como elas lidam com as suas propriedades. E a abordagem do Stan Lee é o que tá dando certo até hoje, sabe? Edão, e você tinha perguntado pro Vitor qual foi o primeiro gibi do Stan Lee que ele leu. Eu não vou lembrar qual foi o primeiro, mas eu posso falar para você qual foi o último que eu li, que foi justamente depois que teve a notícia da morte dele. A gente decidiu gravar o podcast homenageando. Eu falei, não, vou pegar aqui um gibi do Stan Lee para ler. E resolvi pegar o Surfista Prateado Parábola, que ele fez junto com o Moebius, né? Que a Panini lançou não tem muito tempo, numa edição legal, capa dura, até um formato um pouquinho maior do que o formato americano, se eu não me engano. E tem duas coisas aqui que a gente fala muito do trabalho do Stan Lee, que no final dessa edição tem uns textos do Moebius falando como foi trabalhar com Stan Lee e tal, e ele falando que nunca tinha trabalhado com esse método Marvel, e ele falou que o Stan Lee entregou para ele um roteiro com 6 páginas, e deixando ele livre para poder criar, né? Ele bota algumas diretrizes, mas aquele típico Marvel Way. o Moebius disse que ficou impressionado que ele entregava lá, ele disse que desenhava ali um personagem no cantinho da cena, que ele não dava nada pelo personagem, e na hora que ele pegava a página pronta já com os diálogos, o Stan Lee tinha dado voz para aquele personagem, ele tinha escrito uma fala para aquele personagem que deixava aquele personagem importante, coisa que, é claro, isso é um texto escrito pelo Moebius, né? Então, obviamente, ele não vai falar mal do Stan Lee nesse texto, ele não vai falar mal do método de trabalho do Stan Lee, mas ele disse que ficou impressionado com isso, porque ele desenhou aquele personagem ali só por desenhar, e o Stan Lee conseguiu transformar aquele personagem que ele fez em uma coisa relevante para a história. E assim, não tem nem o que falar dos desenhos da história, né? Mas eu lembro que o Surfista Prateado sempre foi um personagem meio polêmico em relação ao Jack Kirby e ao Stan Lee, né? O Jack Kirby sempre puxou a criação do personagem para ele. Por outro lado, o Stan Lee sempre disse que gostou muito que gostava muito do personagem. Tanto é que as primeiras histórias que saíram do Surfista não foi desenho do Jack Kirby, né? Foi do Buscema. Solo, exato. As primeiras histórias solo, que... O Surfista surgiu lá no Quarteto Fantástico, junto também com o Galactus. E nas primeiras histórias solo, não foi o Jack Kirby que fez junto com o Stan Lee, foi o John Buscema. Apesar do Jack Kirby ter sido o co-criador também do personagem, né? Alguns dizem que o Jack Kirby foi o criador, não foi o co-criador. Ele reza a lenda que ele foi o criador, né? O Stan Lee pediu a história lá com um gigante, que é pra ser Deus. Inclusive tem aquele G que o Galactus tem na roupa, é de Deus, é de God. Aí o Stan Lee, pra não se complicar, botou o nome de Galactus, né? É, bem sutil. E aí o Jack Kirby começou a desenhar aquela figurinha ali, uma prancha prateada e tal. E aí que o Stan Lee deu, como você falou, né? Se afeiçoou o personagem. E é tão interessante essa relação dele com o Surfista, né? Que ele meio que pegou pra ele. Que é um personagem que ele voltou pra Marvel, depois que ele saiu, né, oficialmente ele saiu em 72, passou a ser publisher, né, da Marvel, ele voltava eventualmente para desenhar, para escrever uma história com alguém, com essa do Moebius, com uma outra que a Abril lançou aqui, chamada Os Escravagistas. Então era aquele personagem tipo o Horácio pro Maurício, sabe? Que é o personagem que o Maurício usa para dar voz pros pensamentos, pras filosofias dele. Era meio que o que o Stan Lee fazia com o Surfista Prateado, mas tem esse detalhe, né, que quem imaginou o Surfista Prateado, quem concebeu o Surfista Prateado, foi o Jack Kirby, né? E nessa parábola, né? É que nem Marquito falou, né? Nem dá pra perder tempo aqui, né? Falando dos desenhos do Moebius, né? Que aí é chovendo molhado. O cara até com a mão solta, como ele mesmo fala, né? Assim, tá tão detalhado, aquela riqueza que é o traço dele. É uma coisa linda, assim, um desenho, um traço leve, né? Muito bonito de você ver, sabe? Aquele desenho dá gosto você pegar o gibi formato grande, né? Tanto que saiu pela primeira vez no Epic, né, da Marvel. Aqui já saiu daquele formato americano da Abril, né? Era Graphic Novel, né, que chamava, não lembro como é que chamava. Era Graphic Marvel. Mas era o formato magazine, né? Não era o americano, era o maior aquele. Mas que valoriza muito a arte dele, né? E aqui é aquela história que o Regis sempre fala, né? É um fiapinho de história de nada, né? Mas é o Stan Lee ali muito atual, né? É uma história que você se assombra quanto ela é atual, né? Ele é um Stan Lee bem pessimista em relação à humanidade, né? Mas mostra bem uma coisa que está acontecendo muito hoje, né? Essa coisa de você seguir um líder de forma cega, intolerância, você não escutar o outro, o que um fala, né, parecer um líder religioso, político, o que ele fala é a verdade, e quem vai contra o cara, tá errado, apanha, merece morrer. Então tem toda uma intolerância na sociedade que sai assim nas páginas da revista, que respinga no que nós estamos hoje, né? Então, sabe, é uma história muito pessimista, você fica muito mal lendo ela, e fica ainda mais, sente bem pior percebendo como a gente tá hoje, Brasil e mundo, né? Toda essa intolerância, não existir mais diálogo, né? Ou você é contra, ou você é a favor, e não tem mais meio termo, né? Essa história é bem isso mesmo, fala muito de intolerância, de busca de poder, assim, de maneira sem consequências, né? Porque qual o plot? O Surfista tá na Terra, né? Tá vivendo meio que... tá até vivendo meio que como um mendigo na Terra, e aparece o Galactus, que já havia tido, já havia prometido ao surfista que não ia destruir a Terra. Só que aí o Galactus está desesperado, porque ele não está conseguindo encontrar um planeta para saciar a fome dele. Então ele chega na Terra, ele simplesmente chega, e só a presença dele na Terra já deixa a humanidade louca. Então o Galactus fala para o surfista, falando assim, ó, eu prometi para você que eu não vou fazer nada para destruir a humanidade, mas você não me falou nada deles próprios não se destruírem. Que é isso que o Galactus está ali. A simples presença dele, ele só fala assim, ó, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Então aí começa. Essa história é quase com a continuação direta daquela do Quarteto Fantástico 50, né? Que é a primeira aparição do Galactus e do Surfista Prateado, né? Quer dizer, culmina na 50, né? Mas é ali naquelas primeiras aparições dele. Nós falamos sobre isso no Sete Jagunços, sobre o Jack Kirby até, que acho que o Surfista aparece na 47, na 46, culmina no Galactus na 50. Por isso toda essa grandiosidade do Galactus, que é uma coisa que fica muito clara no traço do Mobius, né? Como o Galactus é uma coisa imensa ali dentro da população, né? Aquela coisa gigantesca, sim, descomunal, que é impossível você vencer, né? Isso só vê se ele foi embora, se ele desistir e foi embora. Não tem uma forma de você vencê-lo, né? Então, você só se entrega ao poder e considera que ele é um deus e vamos adorá-lo e esperar que ele tenha piedade da gente, né? Pois é, e quem se aproveita disso é um televangelista que tá perdendo popularidade, a religião dele tá ficando menos popular, e ele vê com aquilo do Galactus a oportunidade de se declarar o profeta daquele deus que apareceu e voltar a ter popularidade. Ele não acredita no Galactus, ele acredita no poder do Galactus e no que esse poder vai fazer para ele ter poder, né? E aí tem toda aquela questão filosófica de que qualquer um que questione a palavra dele, ou que, peraí, o que, que é esse Galactus? Ele fala que chama de blasfemo, e aí tem morte por conta disso, a própria irmã acaba sendo vítima desse discurso dele. E assim, o final, ele é como você falou, Dão, o final da história é depressivo pra cacete, né? Porque você vê ali, pela história do Stan Lee, a humanidade não tem salvação. Ele tá sempre atrás de uma ajuda externa, de alguém para guiá-los, de alguém para liderá-los, e eles não conseguem caminhar por conta própria, né? Que a partir do momento que o surfista percebe isso e ele quer fazer de uma maneira que eles sejam autossuficientes e que não dependam de outra pessoa, de um poder maior para se desenvolver, ele acaba sendo massacrado novamente, né? A humanidade não está preparada para ele. Eu acho que essa é a lição maior dessa história, né? Então eu acho que fica aí nossa singela homenagem ao Stan Lee, ao seu legado, que vai ficar entre nós por muito tempo ainda, né? Então, senhores, é isso e até uma próxima. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.